Deus. Pegue a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos começar agora a falar sobre o plano de redenção, o propósito eterno de Deus. Nessa matéria, nós vamos estar ajudando você a responder questões como: qual que é o propósito de Deus? Por que que precisamos ser salvos? Salvos de quê? Salvos para quê? E como Deus deseja salvar-nos? E por que que Deus quer salvar-nos? São questões fundamentais que você, como filho de Deus, precisa ter absoluta clareza. Absoluta clareza. Mas para começar, para você entender, nós vamos seguir uma sequência que mais ou menos é a sequência da história bíblica, que começa lá em Gênesis e conclui em Apocalipse. Para você compreender a salvação de Deus, essa provisão tremenda de Deus, você tem que começar desde o começo. E a primeira coisa que você tem que saber é o propósito eterno de Deus. Deus é um Deus de propósito. Diga, Deus é um Deus de propósito. O propósito eterno de Deus, que ele estabeleceu desde a eternidade, é ter um grupo de pessoas à sua imagem e semelhança para poder expressá-lo com a sua vida e representá-lo com a sua autoridade e domínio. Então, o propósito de Deus, digo, o propósito de Deus é ter um grupo de pessoas à sua imagem e semelhança, cheio da sua vida, para representá-lo e para expressá-lo. Você expressa Deus em autoridade, perdão. Representa Deus em autoridade. E você expressa Deus na sua imagem. Deus planejou compartilhar com o homem e fazer do homem a sua própria expressão. E Deus, na eternidade, planejou entregar ao homem autoridade para exercer domínio por Deus. É isso que nós vemos em Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Mas nós sabemos que o inimigo de Deus entrou em cena antes que o propósito de Deus pudesse ser concretizado ou atingido. O inimigo enganou o homem e injetou dentro do homem a sua própria natureza pecaminosa. Com isso, o homem caiu. Caiu, o homem agora tem uma natureza pecaminosa e ele comete todo tipo de ato pecaminoso. E agora a situação dele é de ruína. E ele encontra-se completamente inadequado para o cumprimento do propósito de Deus. Mas nós sabemos que Deus não pode ser derrotado. Deus então estabeleceu novamente um meio de trazer este homem ao seu propósito original. Deus estabeleceu então a sua salvação, a sua plena salvação. O propósito de Deus foi frustrado por um momento, mas Deus não pode ser frustrado jamais. E aquilo que ele estabeleceu, ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Mas lembra, o propósito eterno de Deus não é salvar o homem. Lembra disso? O propósito eterno de Deus é ter o homem, à sua imagem e semelhança, com a sua vida para expressá-lo e com a sua autoridade para representá-lo na terra. Vamos dizer isso de novo? O propósito eterno de Deus é ter o homem com a sua imagem para expressá-lo, com a sua vida e com a autoridade para representá-lo. Vou te explicar algo. Você às vezes fica pensando que o alvo de Deus na vida do homem é apenas salvá-lo. E que o trabalho de Deus e tudo na sua vida se resume a ser salvo. Isso é um engano. O alvo de Deus não era, na eternidade, salvar você. Deus tinha um propósito. A salvação é uma correção de rota, uma correção de rumo. Vou te dar uma ilustração para você entender. Vamos imaginar, tá certo? Que o Júlio, ele tem um filho. E o filho dele tem 5 anos de idade. O Júlio fala para o seu filho: vamos passear no shopping. Passear no shopping é o propósito do Júlio. O Júlio tem um propósito com seu filho: passear no shopping. E o Júlio, então, Fala para o seu filho, enquanto eu me arrumo, você me espera para nós irmos ao shopping. Mas enquanto o Júlio se ausenta um pouco para se arrumar, o garoto dele vai lá fora, escorrega na lama e se suja. Né? Se suja. Agora ele voltou para dentro. E o Júlio chega e encontra o seu filho lambuzado de lama. O propósito do Júlio qual que é, meus irmãos? Ir ao shopping. Mas o que, que ele vai ter que fazer antes agora? Ele vai ter que pegar o seu filho, ele vai ter que levar ao banheiro, vai ter que dar um banho, vai ter que trocar de roupa. Entende? O propósito dele momentaneamente foi frustrado, mas não definitivamente. Porque depois que ele terminar de dar o banho e trocar a roupa no seu filho, agora ele pode de novo ir para o shopping. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos imaginar agora algumas possibilidades. Primeiro, aquela criança que acabou de cair e está enlambuzada, ela está qualificada para ir para o shopping? O homem caído no pecado, ele está qualificado para desfrutar o propósito eterno de Deus? O homem no pecado, ele expressa a imagem de Deus? Ele pode representar a Deus? Não. Assim é a criança que está suja. Para que o propósito seja cumprido, então, é preciso de uma correção de rota. Então a criança tem que tomar um banho e se lavar, trocar de roupa. O que é a salvação? A salvação é Deus pegar o homem, dar um banho nele, tirar essas vestes de injustiça e colocar as vestes de salvação sobre ele novamente. Uma vez que o homem é salvo, ele agora está qualificado para cumprir o propósito de Deus? Sim. Mas isso vai ser automático? Vamos imaginar uma segunda possibilidade. O filho do Júlio, então, está lá no banheiro, tomando banho, e ele gosta tanto de tomar banho, que ele fala para o pai dele, pai, deixa eu ficar aqui no banheiro, aqui nessa banheira, com essa água, está tão gostoso brincar aqui, então deixa eu ficar brincando, nem quero ir para o shopping. Aí sim, o propósito do Júlio vai ficar frustrado, vai ou não vai? Por quê? Porque aquele seu filho está mais envolvido com a salvação, ou seja, com o banho, do que com o propósito do coração dele. Essa é a história de muitos crentes. Eles pensam que o alvo de Deus é ficar dando banho neles o resto da vida. Eles pensam que tudo que Deus tem para eles é o banho no banheiro, é a correção de rota. Não é, querido. A salvação é a correção do curso na sua vida. Mas agora existe um propósito eterno para ser cumprido em você. Deus quer encher o homem com a sua vida, aquilo que Adão não teve. E ao ser cheio dessa vida, o homem vai ser então habilitado para expressar Deus, para parecer-se com Deus. E ao parecer-se com Deus, ele vai estar qualificado também para representar a Deus. Porque onde ele chegar, vão saber, olha, alguém muito parecido com Deus chegando, é representante de Deus. E como representante de Deus, podem exercer autoridade e domínio nessa terra, que era o que Deus tinha para Adão, sujeitar e dominar no lugar de Deus, sobre toda a criação. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso tudo acontece pelo processo que nós chamamos de filiação. O que é a filiação? É tornar-se filho. O alvo de Deus é a filiação. Essa palavra tem dois sentidos na Bíblia. O primeiro sentido é tornar-se filho, é receber a vida e a natureza de Deus dentro de si. Ora, como é que você sabe se alguém é filho de um outro homem? É você checando se eles têm a mesma natureza, o mesmo DNA, o mesmo sangue. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque hoje você tem dentro de você a própria natureza de Deus. Mas presta atenção, filiação tem um segundo sentido na Bíblia. Qual que é o sentido? O sentido de ser feito um filho maduro. Não é apenas ser filho gerado, não é apenas ter a natureza, mas é também ser um filho maduro. Abre lá em Gálatas, capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1. Diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, diga menor, em nada ele difere do escravo, ainda que seja herdeiro de tudo. O alvo de Deus é ter o homem como seu filho, ou seja, que tem a sua própria vida, natureza dentro de si, e que esse filho possa então crescer, amadurecer, tornar-se adulto, vamos dizer assim, espiritualmente, até o ponto de poder herdar tudo que Deus fez e tudo que Deus é. Aleluia! Uma criança pode ter a vida do seu pai e não estar totalmente madura. Assim acontece com muitos filhos de Deus. Eles têm a vida de Deus, mas não estão amadurecidos. Nós temos que caminhar para sermos maduros. Após a queda do homem, o homem tornou-se pecador e filho do diabo. Mas agora Deus vem ao seu encontro e nos escolhe para sermos seus filhos. Talvez hoje nós não parecemos muito com Ele. Talvez hoje nós não somos tão semelhantes a Ele quanto nós gostaríamos. Mas essa semelhança, ela vai acontecer gradualmente. Por quê? Porque a vida dEle já foi colocada dentro de nós. Uma vez que Ele coloca a vida dEle dentro de nós, essa vida, mais cedo ou mais tarde, vai expressar a sua própria natureza. Uma vez que o cachorro, ele tem a vida de cachorro, à medida que o tempo passa, aquela vida vai expressar nele a imagem de cachorro. Uma vez que um homem tem a vida de Deus dentro de si, à medida que o tempo passa, mais cedo ou mais tarde, essa vida nele vai amadurecer e vai começar a expressar a imagem de Deus nele. A natureza, querido, que conta é com o que você se parece. Sabia disso? No mundo espiritual, o que conta é com quem você se parece. Imagem e semelhança está relacionado com tenha ele domínio. Não é assim que fala o verso 26 de Gênesis 1? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio. Diga, imagem e semelhança está ligada com domínio. Muitos querem domínio, mas não têm a imagem. Não tem a imagem. Você não vai ter domínio e autoridade a não ser que você tenha a imagem, a semelhança, você se pareça com ele. É interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 4, você tem uma descrição, ainda que bem genérica, daquele que está sentado no trono. Que João nem ousa dizer o nome, é apenas aquele que está sentado no trono. E a Bíblia fala que ele tem a aparência da pedra de jaspe. Mas sabe o que é interessante? É que lá em Apocalipse 22, quando vai falar a respeito... Apocalipse 20, perdão. Quando vai falar a respeito da Nova Jerusalém, se diz que a Nova Jerusalém tem a aparência da pedra de jaspe. Por que disso? Porque a Nova Jerusalém é o cumprimento do propósito de Deus. É o cumprimento daquilo que Deus planejou desde a eternidade. De ter um grupo de homens que seja a sua imagem e semelhança, que tenha a sua vida, seja cheio da sua vida, para poder expressá-lo e representá-lo. Na Nova Jerusalém a expressão chega ao máximo. Naquele dia nós seremos tal qual ele é. Amém, meus irmãos? Mas hoje já funciona assim também. O que conta é com quem você se parece. Quem se parece com cobra, você sabe muito bem o que vai acontecer. É possível alguém ter uma aparência muito distante daquilo que ele é realmente? Sim. No dia em que você se converte, você não se parece tanto com o Senhor. Mas a vida entrou dentro de você. E essa vida vai se tornar você parecido com ele. Amém, meus irmãos? Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso resulta no final na igreja. A igreja, que é também chamada de corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é composta de pessoas que têm Deus como sua vida e estão sendo edificadas em Cristo. Elas são a expressão de Deus e o representam em autoridade. É isso que é a igreja. São aqueles que, por causa da vida de Deus, possuem também a aparência de Deus, a semelhança de Deus. Agora lembra, a vida de Deus não é uma coisa que Deus coloca em você. Nós somos muito tendentes, apesar de doutrinariamente dizermos que nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, somos muito tendentes a pensar que é um tipo de coisa que Deus coloca dentro de nós. Nossa atitude em relação ao poder, à unção, é muito de encher de alguma coisa. Então nós queremos que alguém ore por nós, porque ele vai impor a mão e nós vamos ser cheio de algum poder. Mas nós dissociamos o poder. Ah, nós queremos que alguém venha e ministre em nós, vamos ser cheios de uma vida. É possível que alguém ministre e você seja cheio. Não estou dizendo que não. Estou apenas dizendo que a maneira como nós relacionamos com isso é muito na base de uma espécie, uma energia. Ele tem aquele poder, ele põe a mão, o poder é transferido. Mas a Bíblia nos ensina que a vida de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, não são coisas. A vida de Deus é uma pessoa. A vida de Deus é o próprio Deus. Portanto, você quer ser cheio de poder? Você tem que ser cheio de Deus. Nós nos relacionamos com o poder, porque o poder é uma pessoa. Para de relacionar com Deus na base de fórmulas. Para de relacionar com Deus na base de técnicas, né? De estratégias. Relacione-se com Ele numa base pessoal. Porque esse Deus que é pessoa, Ele mesmo colocou a pessoa dEle dentro de você para ser a sua própria vida. Ele agora é a nossa vida. Isso é igreja. A igreja é aqueles que receberam o próprio Deus como vida para dentro deles mesmos. Quando muitas pessoas recebem Deus como vida, então nós dizemos que nós temos o corpo de Cristo. O que é esse corpo de Cristo? São muitas pessoas que têm o mesmo tipo de vida, que estão juntas. Essas pessoas todas que têm uma vida só, formam um corpo. Esse corpo nos fala de um único homem, um homem universal, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é apenas o cabeça. Hoje nós estamos ligados, conectados a eles, enquanto membros. Isso significa que nós desfrutamos de tudo aquilo que o cabeça é. Se o cabeça é santo, os membros são igualmente santos. Se o cabeça é vivo, os membros são igualmente vivos. O mesmo tipo de vida que o meu dedo tem, a minha cabeça também tem. A vida é a mesma. No dia que nós tivermos revelação de que estar conectado em Cristo e participar do corpo, que é a igreja, é na verdade a maior proteção, é na verdade o maior poder, é o maior suprimento, muitas das nossas buscas frenéticas por coisas vão cessar. Porque tem muitas coisas que você busca, que você já tem, porque você está conectado nele. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma pequena introdução para a nossa matéria. Deus tem um plano eterno. Esse plano eterno não tem nada a ver com a queda. A queda foi, como diríamos, um percalço momentâneo. Deus foi frustrado por um momento, mas o seu propósito vai ser cumprido, porque Deus o estabeleceu antes da criação, na eternidade passada. Efésios capítulo 3, verso 9, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É para ter igreja que nós somos salvos. Vamos avançar. Vamos começar agora a compreender essa história. Vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia fala que Deus, então, criou o homem à sua imagem e semelhança para cumprir esse propósito eterno. De acordo com esse propósito eterno, Deus, então, vem e cria o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De todos os animais, se diz que foram feitos de acordo com a sua espécie. Mas a respeito do homem, se diz que foi feito imagem e semelhança de Deus. Você é da espécie de Deus. Você é do tipo de Deus. Você foi criado para se parecer com Deus. Nós somos vasos de Deus. E Deus nos criou para Ele mesmo ser o nosso conteúdo. Assim como garrafas foram feitas, criadas para conterem água, nós fomos feitos para contermos Deus dentro de nós. A ilustração que eu sempre gosto de usar é a da luva. A luva, ela foi criada à imagem e semelhança da mão. A mão, por sua vez, deve ser o conteúdo e a realidade da luva. A luva sem a mão, ela é um amontoado disforme, sem outra utilidade. Não serve para outra coisa. E para qualquer outra coisa que você usar a luva, vai parecer estranho, desconfortável. É ou não é? Mas uma vez que a mão é cheia, perdão, a luva é cheia com a mão, aí a luva encontra o seu propósito, a sua razão de existir. A mesma coisa acontece com o homem. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E do mesmo jeito que a luva é capaz de conter a mão perfeitamente, nós podemos conter Deus dentro de nós perfeitamente. Existe um vazio dentro do homem, que é do tamanho de Deus. E somente Deus pode preenchê-lo. Nós fomos criados como vasos. Romanos 9, verso 23 diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, e os quais vasos somos nós. O homem é um vaso de Deus. E como nós vimos, Deus criou o homem e dividiu esse vaso em três partes. O homem é espírito, alma e corpo. Eu digo, o homem é espírito, alma e corpo. Nós já vimos isso, mas é sempre bom estar relembrando esses conceitos para você nunca mais esquecê-los. Nós vimos que o nosso corpo é a parte mais superficial e ela tem a função de ter contato com o mundo material. Através dos cinco sentidos nós temos o corpo, nós temos contato com esse mundo físico. O corpo por si só não pode ter contato com o mundo espiritual. A nossa alma é a nossa psique. É onde nós temos contato com o mundo da mente, das emoções, o mundo da vontade, é a nossa personalidade. É a sede do nosso eu. Mas o nosso espírito é a parte mais profunda. O nosso espírito foi criado exclusivamente com uma única função. O espírito foi criado com a função de conter a Deus e ter comunhão com esse Deus. Existe uma parte dentro do seu ser que a Bíblia chama em outros lugares de homem do interior. A Bíblia chama ele de o homem do interior do coração. Tem outras expressões para descrever. 1 Pedro 3,4 chama o homem interior do coração. Efésios 3,16 chama o espírito de homem interior. Se o homem não precisasse nunca ter contato com Deus, ele não precisaria ter um espírito. Bastaria ter para ele uma alma e um corpo. E ele poderia viver aqui nessa terra do mesmo jeito. Mas o homem não foi criado apenas para conter pensamentos, ideias e emoções na sua alma. O homem não foi criado apenas para conter alimento no seu estômago. O homem foi criado para conter Deus dentro do seu espírito. Você foi criado para conter Deus dentro do seu espírito. Isso, portanto, é chave. Isso faz parte do propósito eterno de Deus. Isso não aconteceu por acaso, isso não é fruto de um acidente, isso tudo foi resultado de um propósito definido de um Deus que tem vontade, que tem desígnio, e ele estabeleceu que fosse dessa maneira. Deus quer ser o nosso conteúdo, Deus quer ser a nossa satisfação. Mas sabe, o homem também não é só um vaso, o homem também é um instrumento. Lembra que eu falei para você? Qual que é o propósito eterno de Deus? Criar o homem à sua imagem e semelhança, cheio da sua vida. Para quê? Para expressá-lo e para representá-lo. Então o homem foi criado com um propósito duplo: expressar a Deus e representar a Deus. Mas veja, para que o homem possa cumprir essas condições, ele precisava primeiro ser cheio da vida de Deus. Ele precisava primeiro receber essa vida dentro de si. Eu falei de expressar. Nós podemos expressar Deus somente quando a vida dele entra no nosso espírito. Mas também eu falei de representar. Representar a Deus é exercer domínio e autoridade por ele. É sujeitar as obras do diabo por ele. Nós sabemos que, de certa maneira, o homem também foi criado para resolver um problema de Deus. Antes da criação do homem, havia um arcanjo chamado Lúcifer, que significa brilhante estrela da manhã. E esse arcanjo havia se rebelado contra Deus. Isaías 14, 13 diz que ele quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Satanás foi julgado e lançado na terra. Ele caiu. E a terra tornou-se o único lugar onde a autoridade de Deus era questionada. O que Deus faz então? Deus cria o homem e dá a esse homem autoridade para exercer domínio, como se fosse Deus. Qualquer pessoa que visse Adão, saberia que Adão representava Deus, porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. A imagem é para expressar, e o domínio é para exercer autoridade. Autoridade para ter um reino, é o reino de Deus sobre a terra. Mas para que o homem pudesse cumprir, para que o homem pudesse expressar a Deus e representar a Deus, tinha uma condição. O homem tinha que receber a vida de Deus dentro de si. O que Deus faz então? Deus coloca no jardim duas árvores. Mas a primeira delas chama-se árvore da vida. Diz a Bíblia que a árvore da vida estava no centro do jardim. Então, após Deus criar o homem, Deus coloca esse homem no jardim e diz para ele: olha, Adão, você pode comer do que você quiser. Come do que você quiser. E lembra, tem a árvore da vida no meio do jardim. Deus não criou o homem para trabalhar para ele, Deus não criou o homem numa fábrica, colocou ele numa fábrica, Deus criou o homem para que o homem pudesse desfrutar dele como sua própria vida. Deus queria que Adão comesse da árvore da vida. A árvore da vida estava no centro do jardim e ela simbolizava o próprio Deus como vida para o homem. Se Adão tivesse comido dessa árvore, ele teria recebido a vida de Deus para dentro de si. Por que ele tinha que ter a vida de Deus? Porque somente tendo a vida e a natureza de Deus dentro de si, o homem estaria apto de fato para expressar Deus na imagem e na semelhança. Imagem e semelhança genuína implica em ter a mesma vida e a mesma natureza. Aquela árvore da vida, portanto, querido, ela era um símbolo do próprio Cristo. Quando Deus colocou ali o homem diante da árvore, ele estava colocando o próprio Cristo diante dele. Foi Jesus quem disse, lá em João 1, verso 4, ele disse, a vida estava nele, a vida estava em Cristo. Em João 14, 6, o Senhor mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 6, 57, ele disse que para comermos dele, porque ele é a verdadeira comida, e as palavras que ele nos diz são espírito e são vida. Em João 15, ele diz que ele é a videira verdadeira. E nós somos ramos ligados a ele. Ele, portanto, ele se qualifica como sendo uma árvore de vida. Jesus é a própria vida. Adão foi colocado diante daquela árvore para poder comer daquela vida. Sabemos que Adão nunca provou. Adão nunca recebeu. Mas hoje nós podemos recebê-lo como a nossa vida. Hoje nós temos o acesso novamente a essa árvore. Adão caiu porque comeu errado. Hoje nós somos salvos, porque nós podemos comer certo. Comer do próprio Deus como a nossa vida. Amém, meus irmãos? Diga, Deus é um Deus de propósito. Diga, o propósito eterno de Deus é ter o homem com a sua imagem e semelhança, cheio da sua vida, para expressá-lo e para representá-lo sobre a terra. Amém? Sabemos que o homem caiu, o diabo entrou em cena, mas Deus planejou um meio de trazê-lo de volta para si. É isso que nós estamos estudando nesses dias. É o plano da redenção. Amém, irmãos? Amém. Amém.